Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Senhoras e senhores, aqui é o Febrini e esse programa vai ser tão tenso que vai rolar tela de Urbana. Eita, não, tá, não. Então tchau, ai, galera. Vou embora. É um prazer estar aqui com vocês. Tocar pais e filhos, enquanto eu estiver aqui, eu vou embora. Aqui é a Kelly e tal pai, tal filho. Ou aqui, não. Aqui é o Vinícius Hidalgo e pai, meu herói, meu bandido. Só sentando. Legião, não. Mas Fábio Júnior, mas é Fábio Júnior, pai de todos de uma época passada. Nós estamos falando só entrar de pai, né? Esse assunto é pais, de modo geral, não é só pai, né? Mamãe, mamãe, mamãe. Aqui é a Kelly. Mamãe querida. Meu coração que te bate como um sino de chocolate. Aqui é a Vanora e eu queria cantar aquela música que o Gilberto Barros fez pro filho dele, mas só o Garcia lembra dessa música, não faço a mínima ideia de qual era. Meu Deus! Música do Gilberto Barros. Aquele CD do Gilberto Barros que tem a capa mais errada do mundo, tá ligado? Pedófilo, desgraçado, bizarro. Ai, velho, muito louco. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouco sobre pais e filhos. Vamos falar um pouco sobre essa relação complicada, né? Vamos falar dessa relação desde a infância, desde a juventude, até a vida adulta aí, né, cara? A vida acima até dos 40, né? Tem gente que tem mais de 40 e o pai tá vivo, a mãe tá viva e tal. E a relação é totalmente diferente, né? Mas também é intensa. Vamos trocar essa ideia aí, porque com certeza você vai refletir bastante aqui esse dia de hoje. Quase não consegui falar porque é meu estômago. Tá assim, ó. Deu aquela fervida, tá ligado? Nossa. Muito ruim isso, né? Cadê meu Poclair, socorro? Eu tô jogando a cor. Toma um gole d'água, assim, porra. Não tô entendendo, tá ligado? Tô virando um arco. Se botar um... Vamos começar falando dessa relação aí de pais e filhos, falando da infância, né? Aquela coisa toda de você criar a criança, os primeiros passos e etc. Essa parte aqui que a gente vai trocar ideia tem uma relação com aquela parte de educação, que a gente falou lá no programa de escola arcaica, né? Mas lá a gente falou muito mais ligado à escola e etc. E aqui não, aqui nessa parte a gente vai falar muito mais ligado à vida mesmo, sabe? As noções gerais, principalmente as noções de ética, os limites que você tem que impor, toda essa relação da criança mimada e tal, né? Que pra mim é uma das bases e é uma época muito complicada porque a criança é uma esponja. Tudo que você fala, ela absorve, tudo que ela vê, ela absorve, tudo, sim, que ela ouve. E é uma fase muito complicada, porque se ela aprender determinada coisa aqui, velho, lá na frente, quando a gente chegar na adolescência, até na juventude ali, uns 10, 11 anos, ela não vai mais desaprender, ela não vai mais esquecer isso e vai ser um grande problema pra sociedade. Né? Verdade, é verdade. Cara, hoje, pronto, acho que pega bem nisso. Hoje eu vi uma parada muito nessa questão assim de tipo de mimado, desse aprendizado, essa noção errada que se pega de criança, tá ligado? Eu saí hoje com minha mãe, fui aqui pra frente pra comprar umas verduras, pra fazer um almoço e tal, e aí eu tava pagando, e aí tinha uma menininha, cabelo bem douradinho e tal, ela tava falando com o pai dela, perreando o pai dela pra comprar sorvete, tá ligado? E aí o pai disse, não vou comprar, tal, não sei o que. E ela começou a chorar e tal, ficou chorando. Aí eu sei que ele levou ela pro carro dele, que tava estacionado na frente da loja, tá ligado? Da mercearia. Ou, da mercearia não, né? Enfim, da loja. E aí, beleza. Deu um tempinho assim, aí ela voltou. Aí eles voltaram. E aí ela já veio sorrindo, meio dançando assim. Ele foi lá pro freezer de sorvete, abriu. Eu sei que é qual. Aí eu quero esse aqui, ela escolheu, e pronto, e aí ela saiu toda sorridente e tal, não sei o que, e tipo, aí quando a gente pagou, e minha mãe comentou disso, ó, vê como são as coisas. Ela veio, o pai disse que não, aí foi pro carro, provavelmente alguém foi lá e disse, não, deixa, tá ligado? Ou então, às vezes até mesmo de tipo, ela tava fazendo tanto, t- tanto aperreio, tava aperreando tanto, tava tanto escândalo, que não, compra logo pra ela parar e pra gente se livrar desse problema, tá ligado? E aí, pronto, só que vê como são as coisas. Ela vai pensar, na cabeça da criança, tem muito disso. De, pô, se eu fizer essa parada sempre, eu consigo o que eu quero, sabe? Exato, né? E cara, isso aí ela era criancinha, pô. Eu acho que não devia ter 5 anos, 4, 5 anos. E, mano, disso aí, tudo bem que esse dia pode ter sido uma exceção, pode ter acontecido só naquele dia, sabe? Mas se isso acontece frequentemente, meu irmão, fudeu, sabe? Vai crescer e vai ficar muito pior, e em todo canto que tiver vai fazer, vai ficar fazendo escândalo, fazendo aperreio e tal. E toda vez tem lá, não, vai, compra, dá... Não faz isso, faz, sabe? E é foda isso aí, velho. Sim, cara. O maior problema é que quando essas crianças que são mimadas, né, que tem o que quer na hora que faz o que esperneiam, quando elas crescem, elas acham que a vida continua desse jeito e não continua. Aí a pessoa fica frustrada porque ela quer uma coisa e não consegue. Às vezes até quando ela tá em situações de profissionais, né, situações de trabalho, você percebe que a forma que ela lida com o problema é diferente. Então, às vezes, a pessoa ela tem que cobrar alguma coisa de alguém, ou ela tem que fazer um pedido, ou vai trabalhar com compra, ou precisa de um suporte, indo para mais para a área que eu atuo, que é com suporte técnico. Você percebe que a postura dela é um negócio meio, tipo, de... Não, eu quero agora, e eu quero porque eu sou cliente, e se eu sou cliente, eu tenho direito, e... Não, cara, tem que analisar, tipo, não é porque você é cliente que você vai receber o que você quer, não é, eu não sou seu pai que dava tudo pra você. Isso começa lá muito antes, começa antes da criança chegar naquela idade terrível de 3, 4 anos, que ela vira um pequeno demoninho da Tasmânia. Mas lá no começo, tem que ver assim, se esse filho é planejado, se é só uma pessoa que quis o filho e a outra não. Porque assim, a gente é ser humano ainda. Então a gente, sei lá, tivemos uma criança, a gente... É ideal evitar isso, mas é muito comum você jogar todas as suas expectativas em cima daquele pedacinho de carne, né? Então, porque ele vai ser assim, vai, sei lá, jogar futebol, vai fazer balé, vai fazer vôlei, e vai se comportar assim, assim, assado, só que na real você não tem nenhum controle disso. E essa coisa de você não ter um controle e não saber como lidar com essa frustração... É o que começa a gerar comportamento permissivo, porque você já tá tão cansado daquele seu plano frustrado e, tipo, cuidar de filho não é fácil, que você não faz qualquer merda pra essa criança calar a boca aí, tipo, dar o que ela quer, porque eu resolvo o problema agora. Só que você resolvendo o problema agora, você não tá tendo a consciência de que você não incentivar a frustração dela agora vai fazer tudo ficar muito pior depois. Então, a gente tem dois pontos aí que vocês comentaram que é muito legal. O primeiro que é essa questão que é que eu tava falando de você mimar, né? Você mimar demais e tal, de você não impor limites. E isso prejudica pra caralho na educação geral, não só na parte que vai pra escola e etc, na lida com a sociedade, assim. Por quê? Porque grande parte ali do começo da vida da criança é onde ela vai conhecer as regras do mundo, né? Ela vai conhecer os limites do mundo. Ela vem sem limite nenhum, ela vem sem regra nenhuma. Ela vem de uma maneira completamente liberta, tá ligado? Ela faz o que ela quer, a hora que ela quer, muitas vezes apenas por instinto. Ela quer chorar, ela vai chorar, não importa onde ela esteja. Ela quer cagar, ela vai cagar, não importa onde ela esteja. Ela não tem nenhuma regra, tá ligado? Ela não tem nenhum limite que fale, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Pai que tem que chegar e colocar isso. E quando você não coloca essas regras, não coloca esses limites... Ela vai ficando mais velha, mas ela continua com aquela noção de criança, tá ligado? Você mexe muito com a ética dela, você deixa ela vazia de ética, né? Nessa de você corrigir a criança, você não pode falar, não pode, por que não? Não, tem que ter um porquê. Você não pode, por mais que a criança não tenha aquela super inteligência no começo, você não pode tratar ela como um bichinho acéfalo. Você tem que explicar, olha, não pode por causa disso. Sim, tem que deixar claro a questão das regras, tá ligado? É só deixar claro... Não pode isso aqui. Por quê? Porque existe uma regra falando que não pode. Ela não precisa entender todo o conceito complexo que tem por trás. Não, ela vai começar a entender sobre regra. Quantas vezes a sua mãe, o seu pai, da gente que tá gravando, de quem tá ouvindo, chegou em você quando era criança e falou assim, olha, isso aqui não pode porque tem um conceito de regras que não deixa. Simplesmente isso, não falou mais nada. É muito difícil as pessoas fazerem isso. E isso é essencial, cara. Porque tudo que a criança vai construir ali, não estamos falando só de pai de educação, novamente. Estamos falando de convívio mesmo, de tudo, cara. De você ser uma pessoa gente isso. boa. De você se preocupar com o próximo, você ter empatia. Questões éticas e tal. Tem até uma parada legal que o Aristóteles escreveu um livro sobre ética, né? Ética a Nicômaco, que Nicômaco era o filho dele. Meio que ele falando pro filho, aqui tá um livro de ética pra você ler, pra você aprender coisas e não sei o quê. Que era diferente do conceito do Platão. Platão, ele achava que isso era uma coisa meio inerente da pessoa, né? Ou a pessoa já nascia boa ou já nascia ruim. Ou já nascia com uma ética assim ou nascia com a ética assado. E tudo que o Aristóteles construiu, tudo que ele pensou e tudo que ele escreveu foi em cima do cuidado, do hábito, da prática, sim, da experiência, do conselho. Que a ética, ela é construída assim, né? E liga também com o que a Vanora falou, só pra juntar os dois assuntos aqui, pra gente não ficar em duas conversas paralelas, igual a galera do WhatsApp, que manda duas perguntas, né, e fica duas conversas com a mesma pessoa. Uhum. Isso que a Vanora falou também é legal, por quê? Porque tem essa questão das regras pra não deixar ela mimada, aquela coisa toda, mas tem a questão da projeção do pai. Pai se projeta no filho, e as pessoas confundem muito aquela frase célebre: o meu filho vai ter tudo o que eu não tive, com o meu filho vai ser o que eu não consegui ser. Isso é muito ruim, muito perigoso, tá ligado? E isso aí você vê até naqueles programas americanos de maquiagem de criança, de concurso de beleza, que as mães, puta gordaça, gigante, assim, as mulheres malucas que, não, minha filha, nossa, restringe comida e faz não sei o que, dieta e bota a criança. Eu falo, caralho, cara, isso aí é uma projeção tão louca, né? A mulher, ela acha que ela tá vivendo ali. Ela falou, não, eu rejuvenesci na minha filha. Mas não, caralho, são duas pessoas distintas, né? Trata como então, se fosse um jogo. É, aí que tá a pegadinha. Eu andei conversando com uma amiga minha que teve filho recentemente, porque, assim, né, ela tem uma rede de apoio de outras mulheres que são mais velhas do que ela, mas nessa parte de atender às suas expectativas ou de tipo de você não seja cruel com a criança, de julgar as frustrações do que você não fez na vida, na criança, isso eu acho que ninguém nunca tinha conversado com ela, e foi um negócio que ela ouviu com bastante atenção e que, sei lá, acendeu algumas luzes na cabeça dela. No caso dela, foi uma criança que foi planejada, muito esperada, mas tem mães que usam do pretexto de vou engravidar, deu tudo errado comigo, mas não, com essa criança aqui, ela vai alcançar tudo que eu não alcancei. E você acaba matando muita parte da individualidade dessa criança, porque você começa a não prestar atenção no desenvolvimento dela. Então você não vê que necessidade que ela tem, tanto do nível cognitivo quanto do nível psicológico, e para o que ela já tem uma inclinação atual. Sei lá, a criança, de repente, ela é maluca por instrumento musical, e você queria jogar tênis, você fica empurrando ela para jogar tênis, a criança não gosta, fica frustrada e tal, enquanto o desejo que ela tinha, sei lá, de tocar um tamborzinho, uma flautinha, que sei lá, que poderia futuramente virar uma profissão ou não, mas que ela tá seguindo uma coisa que ela quer, isso acaba criando uma frustração na criança. Sim. Ela vai virando um adulto frustrado. Eu acho que nesse caso você tem dois extremos, né? Tipo, quando a gente fala da educação da criança. Você tem o pai que, tipo, foi muito pressionado e fala: ah, eu tenho medo de causar um trauma no meu filho e não educar nada. E você tem. E acaba a criança crescendo sem limites, sem regras, sem nada. E você tem o pai que quer, tipo, que a criança se encaixe numa caixinha, num molde que ele criou e que ele acha que é o certo, né? Aí ele pressiona a criança com um monte de regras, por exemplo, esses pais malucos que o Febrinho citou, dos concursos de beleza. E assim, você tem esses dois caminhos extremamente distintos, né? Que são ambos muito nocivos. E o problema maior é que, às vezes, você tem que ser, né, um meio termo ali. Você não pode não educar o seu filho com medo de causar um trauma nele, de bater nele, né? Mas você precisa ensinar alguma coisa. Mas você também tem que entender e aceitar que, e deixar, né, que seu filho desenvolva uma individualidade. De que ele tenha a sua própria personalidade, suas próprias escolhas. Mas você ir orientando ele, né? E não, tipo, direcionando e forçando ele num caminho só. Cara, isso é muito. Isso tem muito naqueles filmes, assim, principalmente de realeza. Que aí vem o primogênito, tá ligado? O príncipe diz, não, que eu vivi a minha vida toda na sombra do meu pai, sabe? daquela história de, não, você vai tem que aprender aqui pra ser o rei e não sei o quê. E tipo, o cara, pô, mas eu não quero isso. Não, você tem que ser, sabe? E aí no final das contas, ele no fim do filme, você descobre que ele era o vilão, sabe? Isso é muito louco, velho. De como é sabido isso. Em todos os âmbitos, mas é meio que chega na hora do pai, da mãe de fazer e ele faz tudo errado. Sim, é muito bizarro essa parte, sabe? Como se você ficasse com aquela cegueira de, não, o meu filho eu educo do jeito que eu acho que eu sei, do jeito, sabe? Que eu quero, a palavra é essa. Do jeito que eu quero e ponto final, sabe? Sem ver as curvas, as arestas, as coisas, sabe? Pra ponderar e, pô, será que eu tô fazendo uma parada certa? Será que o que eu tô passando pra ele é ok? Será que ele tá sendo... Vai se tornar um jovem, um adulto foda ou não, tá ligado? Ele vai ser um jovem, um adulto fudido, sabe? Exato. Isso tem muito a ver com a geração que tá aí hoje, né, cara? Essa geração bizarra de extremos, desse binarismo louco, tudo é like ou dislike, não sei o quê. Isso tem a ver com a internet, com certeza, mas tem muito a ver com a criação dessa galera. Da década de 90 e toda aquela coisa maluca que reflete hoje em dia, né? A galera não abria espaço para diálogo, não abria espaço para discussão, tudo era um ponto final, tudo era essa grande frase, eu cuido do meu filho do jeito que eu quiser, você é meu filho e quem manda aqui sou eu, coisa do gênero, tá ligado? Enquanto você morar aqui e eu pagar suas contas, eu mando em você. Se você quer direito a alguma coisa, vai arrumar um trabalho e sai de casa, e coisas assim... Que poucas vezes a criança vai sair de casa, mas em algumas vezes até sai. Mas é ruim, por quê? Porque você desestimula o diálogo, mano. Você tem que sempre dar espaço pra isso. Olha, isso aqui não pode. Por que não pode? Por conta disso. Se for uma criança muito nova, não adianta ficar explicando. Só fala que é uma regra, que é uma parada que depois vocês vão conversar, né? E mais conversa. Agora, se é uma criança que já tem um entendimento ok, uns 10, 11 anos, já vamos pôr aqui, já entrando na juventude... Você tem que explicar um pouco, conversar e mostrar pra ela, cara, isso aqui não é certo, sabe? Isso acontece muito com a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela vai pra casa do pai dela de vez em quando, né? Que ela é separada da minha irmã. E lá tem muita criança, que ele tem muito filho lá com a outra mulher dele. E a situação lá não é das melhores e etc. E muitas vezes quando ela veio pra cá, eu já peguei ela fazendo piada com a situação de lá. Falando que, um exemplo, fui e tinha 3 pão pra 6 crianças e não sei o que, coisa assim, dando risada. E eu olhei aquilo e me incomodou profundamente, porque eu falei, caralho, a Sofia já tá velha demais, ela devia ter já noções de empatia pra saber que não se deve fazer isso, tá ligado? Pra saber que isso não é saudável, não é legal. Eu vi até o Rafinha Bastos falando esses dias naquele programa Ilha de Barbados que eles têm no YouTube, que o filho dele falou pra uma pessoa lá, eu sou rico e você é pobre, então, sei lá, você que se foda, uma coisa assim. E eu vi ele falando, caralho, como que eu falo pro meu filho, né, que isso é errado, se ser rico é legal? E eu fiquei pensando, caralho, como que o Rafinha Bastos já tá deturpado pela própria construção social dele? Ser rico é legal? Não, não. É, cara, muito é errado, antes disso, né? Febrini. Mas muito antes mesmo. Como é que eu falo pro meu filho não ser um babaca se eu já sou um babaca? Exato. Não tem como, assim, né? O fruto com algumas exceções, mas não costuma cair muito longe da macieira. O seu filho, se ele está falando isso, babaca, ele aprendeu com você, não é de agora que ele teve esse insight maravilhoso. Sim, você já deve ter falado muita babaquice sobre se é muito legal ser rico. Sim, porque... é uma bosta ser pobre. Exato, porque, cara, cabe ao adulto tratar a criança como ela é, um ser complexo. Se você fica tratando tudo com A e B, pode, não pode, quer, não quer, é ruim, cara. Porque o moleque cresce assim, ele vai viver assim pro resto da vida. E a gente tem hoje em dia na sociedade um monte de gente assim, e é muito ruim, cara. Até no dia a dia isso é ruim, tá ligado? As pessoas são muito simples, cara. Chega a ser desinteressante, é uma coisa que eu odeio. Pessoas desinteressantes, que você não consegue nem ter um diálogo, porque a pessoa é o sim ou não, sabe? Até um dia a gente tava no Telegram lá, quando eu usava ainda o Telegram, E eu coloquei um dilema lá, né? Uma parábola, assim, um enigma sem solução que existe desde o começo da humanidade, que é sobre o navio de Teseu. Que o navio de Teseu partiu pra toda aquela jornada e toda, né, cara? Que ele foi pra vários lugares e não sei o quê, deu a volta na puta que pariu toda, foi pra Guerra de Troia, voltou, enfrentou Ciclope, matou meio mundo, não sei o quê, e chegou em casa. Só que, durante a viagem, o navio dele foi trocada peça aqui, trocou uma peça ali, rasgou a vela, trocaram todas as peças do navio. E aí, quando ele chegou em casa, o dilema, né, propõe essa pergunta. O navio de Teseu que saiu é o mesmo navio que chegou? Cara, isso é um dilema milenar. Essa porra tem mais de, sei lá, 2.500 anos. E as pessoas no Telegram se acharam no direito de bater o martelo sobre isso. E eu falei, caralho, eu pensei que ia levantar uma discussão mó legal sobre a evolução de algo, né? Como uma coisa sai de um lugar de um jeito e volta de outro, cheio de experiências e não sei o quê, se é certo ou não, você ia levantar uma puta. Não, as pessoas só falaram, é certo, é errado, é certo, é errado, é certo, é assim, acabou. Eu falei, caralho, velho. Olha. Ninguém para pra discutir as coisas, sabe? Não, ou então, quando param, aí vira uma parada bizarra, tá ligado? Vira um circo de horrores. É culpa do PT, que o navio fez isso. Todo mal com o PT. Eu acho que, assim, em defesa dessas pessoas simples, tenho que advogar aqui, é que realmente a gente aqui, que a gente tem um nível intelectual já um pouco acima da média. Se a gente for pegar, a gente tá numa mídia mais de nicho, que é podcast e tal, todo mundo, querendo ou não, teve instrução até certo ponto, mas a maioria geral das pessoas que estão aí no mundo, elas são realmente muito simples, gente. E pra elas mesmo, não é nem de sacanagem de que eu quero ser polarizado, de sim ou de não. Ela não consegue ir além daquilo. Mas é então, realmente, que eu tô apontando, tem Vanora. Certas discussões que a gente não consegue mesmo. Mas é justamente o que eu tô apontando, tá ligado? Eu tô apontando que isso é uma construção social. As pessoas hoje no mundo, elas são desinteressantes, elas são binaristas bizarras e são muito simples por conta dessa criação simples que elas tiveram, tá ligado? A gente não pensa um pouco mais, não conversa um pouco mais, não estuda um pouco mais porque a gente, segundo Platão, nasceu com isso. Não, cara, a gente veio dos conceitos de Aristóteles também. A gente cresceu do mesmo jeito, todo mundo aqui estudou em escola pública, todo mundo se fudeu, brigou na rua, apanhou, teve amores que não correspondidos, chorou pra caralho, ficou bêbado, caiu, se machucou, foi pro hospital. Todo mundo teve vidas muito semelhantes. A grande questão é a criação, velho. Não tem como você criar uma pessoa limitando o pensar e querer que ela se torne uma pessoa pensante lá na frente. Com certeza, velho. Cara, Isso me mas lembra. Sempre tem, Wilde, só rapidinho fazer um parêntese para você já puxar essa. A gente tem que tomar cuidado com essa parte de construção social, que assim, uma grande parte das maiorias, mesmo tendo uma educação desinteressante, uma educação que tipo, tá cagando e andando porque você tá absorvendo, uma grande parte vai seguir a corrente. Mas tem aquela parte de gente que vai ter um esforço e vai correr atrás. Não dá pra gente ser tão taxativo assim de que é só culpa de que os pais não... Lógico, se você tem um pai ou uma mãe, assim, um suporte familiar que te permita você estudar, você ir muito longe, é muito mais fácil e confortável você ir. Mas tem pessoas que mesmo estando tudo contra, por uma característica inerente delas, de construção psicossocial delas, que é uma parte do genótipo dela, não tanto do ambiente. Ela é assim, no tutano dela. E ela vai correr atrás. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui. Tá falando da importância de você criar a criança de uma maneira complexa, você sempre estimular o debate, sempre estimular a conversa, porque mesmo as pessoas que, vamos dizer, geneticamente não tem tanta facilidade de aprender, como a gente sabe que existe, né, de fato, mesmo essas pessoas podem pensar bastante, cara. Ninguém tá falando pra você virar o novo Einstein nem nada, mas puta, tem gente aí, cara, que é bizarro. Você percebe realmente que é uma herança dos pais, tá ligado? A A herança que os pais deixaram para aquela pessoa é isso, é o pensar pouco, é o conversar pouco, é o ser desinteressante, que é o grande problema. Até na balada, você vai em balada, você conversa com algumas pessoas, quando eu ia em balada, que eu falava assim, caralho, como essa pessoa é foda, como ela troca ideia legal e não sei o que, e nem uhum. ficava com a menina, nem nada, só conversava, sabe? Só batia um papo e ia embora feliz. E muitas vezes você ficava com uma pessoa que era vazia, vazia de tudo, não conseguia falar sobre nada, e você falava, caralho, é melhor eu beber logo ir embora e tudo bem, sabe? Mais uma noite. Sabe um, né? Sabe um exemplo massa, assim? É naquele livro, O Dia do Coringa, que o livro, a gente gravou o programa e tal, e o livro começa que o personagem, o menino, né, o personagem principal... Ele, o pai dele é um filósofo, e ele conta, né, que o pai dele sempre parava na estrada pra fazer começar alguma discussão, botar algum enigma, ou apontar alguma coisa e falar sobre ela. E no começo do livro, o garoto, ele não era nem, não tava nem assim tão afim, sabe? Ele é tal, beleza, às vezes ele queria meio se esquivar daquilo e tipo, pô, lá vem meu pai com essas coisas. Mas no final do livro, ele já tá bem parecido com o pai dele, sabe? Até por causa de toda a viagem, né? De todo o percurso que ele vai. As coisas que ele conhece, o livro que ele lê e aquilo tudo abre a mente dele de uma forma, ele, caramba, velho. Se eu ver, quando eu paro pra analisar, pra ver as coisas, entender, conversar, ter uma discussão, eu aprendo mais e tudo isso me intriga muito, tá ligado? Isso era um dos pontos fortes do livro, essa questão da evolução, de tipo, de você ser de um jeito e as coisas mudarem, sabe? E tipo, o pai dele... o pai dele era muito disso de, não, vamos discutir, vamos pensar sobre e tal, e ele não, mas com tudo que aconteceu, e aí é que eu junto o que foi falado de você aprender com os pais e aprender tipo, com o meio, com a vida, é disso, ele via o pai dele com todo aquele questionamento, com toda aquela filosofia, e as coisas que aconteciam no mundo, na viagem, no livro, as histórias, sabe, e aquilo moldou ele de uma forma que ele, caramba, você vê que ele é um personagem totalmente diferente do começo pro final do livro, sabe? Isso é muito foda. É um paralelo bom pra gente pensar nessa conversa que a gente tá tendo, sabe? De como a criança vem de um jeito lá bruto, e aí dependendo de como vão lapidar, porque, cara, a criança é uma pedra bruta em que tudo em volta vai lapidar ela. Desde o tombo que ela leva, porque ela tava correndo e escorregou, a criança não tinha ideia que se ela corresse na água ela ia patinar e escorregar, desde o sermão da mãe, ou a conversa do pai, e na rua quando alguém falou não sei o que pra ela, tudo aquilo vai criando uma aresta. Sim. E tal, e aí no fim das contas a gente vai ter ou tipo uma pedra quebrada no fim, quando ele tiver mais velho, ou uma pedra lapidada ou uma joia, sabe? Tem todo esse caminho, sabe? O meio que, tipo, o mundo, entre aspas, é o mesmo. Tipo, você vai se deparar, independente das suas condições sociais, por condições que são... situações que são genéricas. Você pode ter, tipo, por exemplo, você vai estar na escola pública ou você vai estar na escola particular e você vai ter um lanche que, tipo, é o suficiente pra você e pra um seu amigo. E você pode ou não dividir aquele lanche. São situações que são similares, não é a mesma situação, mas são similares. Uhum. Tipo, a sua criação e aquilo que você aprende com seus pais, ou com seus amigos, ou com os professores, vai fazer o filtro da sua visão. Então, tipo, a situação é a mesma, o meio que o mundo vai ser o mesmo, só que a forma que você vai enxergar e lidar com aquilo vai depender daquilo que você sabe, daquilo que você recebeu. Então, se você tem dos seus pais que, ó, você tem que aprender a dividir, você tem que dividir com as pessoas aquilo que você tem, se você tem aquilo e é suficiente pra você e pra outra pessoa, e a pessoa tá com fome ou que, sei lá, se você pode dividir, divida, dividir é importante, você cria amizade, etc. Então aí a pessoa divide. Agora, se os pais já têm essa coisa dentro de casa de não, vou... Ah, a mãe às vezes faz um negócio, tipo, não, seu pai, ó, vou comprar aqui esse doce, mas não conta pro seu pai. Bom que chegou os seus primos, né? É, tipo, essas coisas. E daí a pessoa passa pela mesma situação, só que a forma que ela vai encarar aquilo, ela criou aquele filtro pra sempre. Quando ela tiver aquela situação, ela vai ver como, olha, não posso dividir. Ou então ela vê, ó, oportunidade de dividir o que eu tenho com as pessoas que eu gosto. Sim, que entra naquele conceito das regras de novo, né, que a gente falou no começo do programa. Tem que existir as regras. E as regras não são apenas proibições, não são apenas coisas que, tipo, você não pode fazer. Existem regras do que você pode fazer. Porque como a gente deu... E do que deve fazer. E do que deve fazer também, que entra no conceito que o Aristóteles falava muito, que é o conceito de responsabilidade. Responsabilidade, todas as coisas que acontecem passam pela minha existência, passam por... Muita gente reclama de, ah, o Brasil é uma bosta, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, não sei o que. Cara, você vive no Brasil, você faz o Brasil. O brasileiro é muito corrupto, você é brasileiro, caralho. E a gente tá cansado de ouvir frases assim, né? Nossa, o fulano, os brasileiros são, os paulistas são assim assados, e pô, o cara é paulista e falando uns bagulho nada a ver. Isso tem todo um lance com a responsabilidade, porque você se exibe, né? Se você fala assim, ah, o brasileiro é burro pra caralho, quer dizer, eu não sou brasileiro, sou uma parada a mais. Tô me excluindo disso, né? Tô me livrando da responsabilidade. E você volta a ser criança. Você volta a ser o nenenzinho que a gente falou lá. Porque o nenenzinho não tem regra, não tem personalidade, não tem responsabilidade, ele não tem nada. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, quando dá vontade, de uma maneira quase que animal, né? Ou totalmente animal, de instintos e tal. Não tem construção nenhuma. Que entra nessa discussão que eu tive com a Vanora agora, de que se vem, de berço, se não vem, aquela coisa toda. Toda a parte social, que é muito preocupante, né? Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas na rua aí que não tiveram nenhuma experiência de boa de ajudar alguém. A diferença entre o cara que, sei lá, dá um dinheiro pro mendigo e o cara que chuta o mendigo. Isso não é uma coisa assim que ele aprendeu, tá ligado? O pai dele não falou, ó, vai lá e chuta o mendigo. Mas são traumas tão leves da criação, são exemplos tão bobos como esse que a Kel deu aí, de que ensina a dividir comida, não sei o quê, que vai traumatizando com o tempo, tá ligado? Existem traumas muito marcantes, né? Como, por exemplo, a mulher que é estuprada é um trauma fodido, né? Vítimas que, tipo, 30, 40 anos depois, elas lembram do dia, da hora, do minuto, do local, do cheiro, da temperatura, elas lembram de tudo. E tem traumas como esse da criação, que é considerado um trauma pela filosofia, né? Porque é uma alteração do estado que tá vindo ali, que a gente liga muito trauma a coisa ruim, né? Trauma não, é só você alterar o estado daquela parada, né? Por exemplo, a criança, sei lá, ela... gosta de bater nos amiguinhos na rua, gosta de bater em todo mundo. No dia que ela apanha, ela tem uma espécie de trauma. Não que ela fique traumatizada pro resto da vida, é diferente, né? A gente tá falando de um trauma que vai modificar o pensar dela. E ela vai falar é assim, é um aprendizado, né? Exato, né? Tem que ter um trauma, tem que ter uma forma de modificação do estado natural onde ela tá, porque senão ela fica estagnada, maluco. Ficou estagnada, é igual o Cortella fala. É, a pessoa estagnada, a pessoa perfeita, a pessoa que nunca muda, é o cadáver. Morreu e ele fica lá. Ele vai mudar só depois pra decomposição e olha lá, que é uma mudança terrível, né? Tá todo mundo mudando o tempo inteiro. Então, porra, tudo isso aqui que a gente tá falando tem a ver com essa construção, tem a ver com o que a Vanora falou também, de que pessoas nascem com certas predisposições, né? Com certas capacidades e habilidades. Mas se a gente moldar direitinho todos os seres humanos, cara, todo mundo vai crescer de uma forma muito melhor, pensando muito mais, tá ligado? Que, tipo, eu nasci em favela, em Osasco. Um bagunço. Minha avó morou na favela anos e anos. Eu convivi com muitas crianças da favela. A gente estudava na escola que era do lado da favela. Eu passei por um monte de negro armado, drogado, vi cadáver, o cacete. Cresci em escola pública, me fodi até hoje, pago aluguel, trabalho de motoboy. Tô na merda o tempo inteiro e nem por isso o meu pensar foi prejudicado, ligado? Essa é a grande questão. Por quê? Porque depende muito dessa criação. E agora a gente vai entrar na adolescência para falar um papel importante do pai também, que é qual? É uma confusão muito louca. Isso eu vivi a minha vida inteira, cara. Que é tipo assim, as pessoas confundem o conselho, você dá um conselho, com você impor alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, mesmo com tudo isso que a gente falou, se você dá um conselho pra uma criança e falar assim, cara, não vai no baile funk, isso é um conselho. Por quê? Por causa disso e disso e disso. Independente de se tá errado ou não, né? Tirando as opiniões, só colocando o conselho. E você falar isso é um conselho. Você tá falando uma parada. Se a criança perguntar ou não por quê, você, né, tem um diálogo maior e etc. Mas é diferente de você chegar e falar assim, você não pode ir no baile funk. que isso aí, meu amigo, vai causar toda uma transformação negativa na criança. E às vezes ela nem queria tanto ir, mas ela vai. Uhum. Então, quando arruma namorado, né? Você não vai namorar com esse cara. Ih, meu irmão, é aí que você tá fudido. Aí fudeu. Porque é aquele negócio, pronto, pegando esse exemplo do baile funk. E aí, você não pode ir no baile funk. E aí, vamos colocar assim, eu sei que tem várias, no universo paralelo vai ter várias opções, mas pensando em duas aqui, de, pô, minha mãe, meu pai não quer que eu vá no baile funk. Por quê? Será que é porque só tem, tipo, só dá gente mala lá, só dá coisa ruim lá, e você cresce meio com aquele preconceito, sabe? Não, negócio de baile funk é só tem cachorrada, safadeza, não sei o que e tal, tá vendo? Ou então, que foi o que o Fabinho falou, de não vai pro baile funk. E aí o menino bate na mesa e eu vou nessa porra. Eu vou nessa porra porque aí eu já tô... Meu pai é chato. É, meus pais são chatos, eles são careta, eles são não sei o quê. Eu vou fazer porque eu posso, porque eu quero, sabe? Exato. já começa a inventar, às vezes começa até a inventar coisas na cabeça de não, porque meu pai não deixa eu fazer nada, tá ligado? Nem é assim. Às vezes as coisas são até bem, bem liberais, tá? Não, você quer fazer, você faz. Mas, tipo, naquela proibição que rolou, é, tipo, não... Eu não posso fazer nada, então eu vou fazer, sabe? Vem aquela rebeldia. E é doloroso você quebrar isso, porque você quebrar esse tipo de ensinamento, você tem que se desconstruir duplamente, né? Porque a criança que nasce numa casa sendo influenciada pelos pais, que são mó conservadores, o cacete, não, preto é bandido, negro é bandido, não sei o que, não sei o que. E aí depois, quando o moleque cresce, vai estudar, ele vai conhecer tudo e tal, e ele vai entender que não é a cor da pele de uma pessoa que determina se ela é um bandido ou não. Essa é a primeira desconstrução dele. Isso leva muito tempo, isso aí é muito doloroso, é muito estranho. Você estranha o mundo, né? Você se sente estranho perante... Você fala, caralho, como assim? Eu aprendi isso minha vida inteira dos meus pais, que é aquele porto seguro que todo mundo tem, e agora eu tô vendo na sociedade que é diferente... E aí vem a segunda desconstrução, que é exatamente isso que a gente tá falando. Chegar no pai e botar a mão no ombro e falar, pai, baile funk não tem bandido não, amigo. Tem bandido em todo lugar, tem bandido na igreja, tem bandido em qualquer lugar que você imaginar. É. Não é assim que, sabe, vamos trocar ideia, vamos com calma. É, você tem que proporcionar a desconstrução do adulto, cara. Que isso pro moleque que tá com 15, 16 anos... É foda, maluco, é uma desgraça. Por quê? Porque quando ele era moleque já não tinha espaço pra discordar. E agora ele começa a entender o mundo de uma forma diferente e começa a discordar. E aí entra todo aquele lance do pai falar, meu, você tá muito mal criado, você não me respeita, você tá muito... Fala qualquer coisa, responde os adultos. Quem nunca ouviu, né, a grande frase, não responde os adultos. Fala, caralho, você não pode responder os adultos, fudeu. Só tem adulto nessa porra, meu irmão. Né? É que a adolescência, ela é um período traumático não só pro adolescente, mas pros pais também, porque é quando se inicia esse processo de cessão. Porque até a infância e a primeira, segunda infância e o começo, quando você é pré-adolescente, você ainda tá absorvendo muito as coisas que foram ensinadas pela sua família e você ainda tá com um processo mais bruto de formação do que você é como pessoa. Na adolescência é o momento que você começa a pegar tudo aquilo de construção e você começa a confrontar para entender o seu lugar, o que separa você dos seus pais e do mundo. Perfeito. E por estar começando a criar essas barreiras, não é todo mundo que leva de boa ser contrariado. Porque assim, tem pais que eles, apesar de sofrerem, eles entendem essa passagem da adolescência para a vida adulta, esse processo de que, olha, o seu filho ele vai discordar de você em vários pontos, mas tem que haver um certo respeito ali e não dá para se ganhar todas. Mas você vai tentando ali dialogar. O problema é que a maioria entra numa crise de desespero, de pânico foda, e nesse pânico de você tá perdendo alguma coisa da qual você tinha controle, você percebe que você não tem mais, as pessoas começam a ficar agressivas, você vai ficar de castigo, você está me desrespeitando, eu vou te tirar da escola, eu vou te prender um mês em casa. É aí que começam essas restrições. Só que quanto mais você vai restringindo, assim, mais você vai afastando aquele adolescente de você. Exato. Né? Porque o maior problema é que quando chega nessa época, um não, não é o suficiente. Então, tipo, é o que o Febrinho tinha falado. Quando a criança já é maior, você tem que falar assim, ó, não, por isso, por isso, por isso. Se pra uma criança você já precisa explicar, pra um adolescente você precisa ter retórica. Porque não é só explicar, você tem que explicar e colocar o motivo. Se você fala assim, ó, você quer ir no baile funk, mas você tá querendo ir no baile funk do bairro X. O bairro X é, não dá, porque aquele bairro tem bandido, tem tráfico de drogas, não sei o que, bababá. Você quer ir na festa? Vai na festa tal, vai não sei o que, vai na matinê, não vai querer passar, virar noite, 4 fins de semana seguidos, sendo que você ainda tá estudando, você tem que pensar no seu futuro, você tem responsabilidade. Agora, tipo, não é só chegar e falar assim, você não vai, e pronto. Para um adolescente, isso já não ajuda ele, né? Sim, tipo, não é o suficiente. Exato, e entra numa parada que eu aprendi, até num exemplo muito mais simples, assim, de responsabilidade, na arte marcial. Quando eu comecei a fazer capoeira, molecão de tudo lá, meninão, meus, sei lá, 14, 15 anos, e eu aprendi uma parada lá do mestre que eu não esqueço até hoje. Que ele falou assim, você nunca, isso aí, acho que a grande maioria das artes marciais pregam, né? Você nunca pode brigar na rua, cara. Isso. Sabendo o que você sabe. Acho que é a primeira lição, talvez seja a primeira lição da, exato, de qualquer arte. Que, de um mestre que se preze, é dizer assim: você não vai usar os conhecimentos. Quer dizer, não, nem usar os conhecimentos. Você não vai brigar em geral. Mesmo que você não use golpe de capoeira ou karatê, foda-se. Você não briga na rua. Sabe? Exato. Isso é uma das primeiras coisas que já falamos: você não pode brigar na rua. Sim, e por que que eu puxei isso, emendando no que a Kel falou? Por conta da retórica dele. Porque pela primeira vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim, cara, você não pode brigar na rua, não porque você pode apanhar, mas você não pode brigar na rua porque você pode machucar alguém de uma forma tão séria que vai gerar uma par de consequências seguidas que vai ser sua responsabilidade, ele falou pra mim. Ele falou, se você brigar com um aluno na rua e você der uma voadora, ou der uma rasteira, ou der um bico de papagaio, ou qualquer coisa assim, e você quebrar o osso daquele cara, aquele cara vai ficar 3 meses enfaixado. Quem vai trabalhar no lugar dele? Quem vai levar o filho dele na escola? E se ele estiver cuidando de uma pessoa que já tá doente? Quem vai cuidar dele e quem vai cuidar da... E ele, mano, ele falou uma hora, ficou uma hora falando pra molecada. E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu nunca mais esqueci, cara. E aí eu passei pro jiu-jitsu, passei por uma cabeçada de coisa e sempre com esse discurso na cabeça. Por quê? Por conta da retórica. Pegou enquanto adolescente e me explicou, cara, você não pode brigar por conta disso, que era muito mais do que eu já tinha ouvido. Tipo, você não pode brigar porque você pode apanhar, ou você brigar na rua, você apanha em casa, ou coisas do gênero, sabe? Você abre um pouco o seu eu, né? Não é só brigar eu. Ah não, briguei, tenho que bater. O cara levou uma comigo, eu tenho que brigar. O cara, não, cara, calma. Uhum. Respira, pensa bem, né? Isso reflete hoje no trânsito. Eu trabalho no trânsito, eu tenho 1 milhão de oportunidades de brigar ou de pessoas brigarem comigo e eu já falo, ó, velho, deixa aqui, sai fora. Deixa aqui. E apazigo, tá ligado? É foda, até isso. Quando você... acho que todo mundo, quando era adolescente, tava aí nessa época do ensino médio, pra mim o que marca a adolescência é o ensino médio. Aí meio que todo mundo tem um professor que fala assim, nossa, esse professor é o professor mais legal, esse professor é o professor... Nossa, o melhor professor que eu tive na vida. E normalmente, esse professor que é o cara legal, é o cara que faz justamente isso. Que conversa com os alunos, trazendo argumentos, e que te trata como uma pessoa inteligente. Uhum. Que chega pra você e fala, não, ó, as coisas são assim. Tipo, você não vai brigar na rua, você vai passar por situações na vida que você tem que agir dessa forma por conta disso, disso e disso. E não é o cara que simplesmente fala assim, ó, 1 + 1 = 2, raiz de 4 é 2, e raiz de 9 são 3. Por quê? Porque assim, aceita e vamos seguir o baile aí, faz a prova e me dá. Porque tipo, sempre foi assim, né? Aí você fala, porra, mas as coisas não estão mudando. Matemática especificamente é uma coisa exata, né? Mas tem outros exemplos da vida que eles dão. E por quê? Porque sempre foi assim. É, porque Deus quis, ou sei lá, alguma coisa assim. Exato. Mas, tipo, com adolescente, é a mesma coisa de quando você é criança, porém, você precisa ter os porquês muito mais definidos, né? Tipo, falar o que você tá querendo dizer e ter um porquê daquilo. Senão, o cara não aceita. E ter esse tipo de... diálogo, né? E deixar que o adolescente tenha esse tipo de diálogo com você também. De tipo, ó, as coisas são assim por conta disso. Pai, eu quero ir pra eu quero sair com o meu amigo. Aí você fala, então, por que você quer sair? Mas qual que é o motivo? Questionar, deixar que a pessoa tenha esse... desenvolva esse tipo de coisa. Ah, você não me convenceu, então você vai ficar em casa. Beijos. Exato, né? E ainda, tipo, mesmo assim, puxando até o que a Vanora falou sobre a relação que é difícil pros pais, né? De entender que tá crescendo, aquela coisa. Tem toda aquela noção de propriedade que vai acabando, né? De você mandar 100% naquela parada. Porque a criança, você fala um bagulho, minha mãe, já era, acabou. Não tem conversa, né? Na grande maioria das vezes. Mas aqui pode parecer que a gente está colocando a culpa nos pais, mas não é. Por quê? Porque a criança e até o adolescente aqui, que a gente está há 15, 16 anos, né? Depois a gente vai subir nessa idade, é uma maluquice do caralho na própria cabeça dele, cara. Ele mesmo não entende o que está acontecendo. O pai tem uma noção muito maior de universo, por assim dizer, do que o moleque. E aqui entra a Legião Urbana, para desespero da galera. Que é o seguinte... Não! Eu não vou falar nada. Não, eu também não curto, mas eu gosto do que ele fala na Paz e Filhos, que tem uma parte da letra que fala: quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês, estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Olha o jogo de palavras legal aqui que tem, mostrando do que o adolescente é feito, cara. A primeira linha, quero colo. O cara quer colo, ele tá, sabe, ele é uma criança. E aí a palavra seguinte, a frase seguinte, vou fugir de casa, já tá revoltado. A frase de baixo, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. E qual que é a que fecha essa estrofe? Só vou voltar depois das 3. Mostra exatamente o que é a criança, cara. É aquela transição que a gente viu, inclusive, nos 7 minutos depois da meia-noite, né? Era novo demais pra ser uma criança, e aliás, novo demais pra ser um adulto e velho demais pra ser uma criança, cara. É verdade. E se ele já tá nessa loucura do caralho na cabeça dele, a gente não pode esperar muito dele. Lógico, muito do que vai ser construído, muito do que ele vai aprender vai partir das experiências da criança, né? Entra aqui a parte do pai como aconselhadores, como condutores, pra trocar ideia, como uma espécie de guardião. Mas é muito, muito, muito complicado você esperar da criança, cara. A cabeça dele tá mais maluca do que... Quero colo! Casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo de um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. E cara, e é por isso, velho, que os pais têm que... eles precisam ter uma dose maior de paciência, sabe? Que isso é muito louco. A minha namorada, ela tem um filho, sabe? Ele tem 7 anos. E é muito engraçado como... desculpa estar voltando um pouco, né? Falando de infância. Mas eu acho que isso se pega muito por essas idades, sabe? Que é aquela questão da noção do tempo, sabe? É muito engraçado que tem uma faixa de idade em que, tipo, a criança, o jovem, ele não tem esse... não tem essa noção de que, tipo, leva um tempo para as coisas, sabe? Olha, você não pode fazer isso porque você é muito novo. Ou então, eu não vou lhe dar isso agora, só depois que você fazer tal coisa, sabe? E ele, para entender, para pegar na cabeça dele, os mecanismos que tem que girar ali são muitos, sabe? De, pô, será que eu não tô fazendo isso? Eu preciso disso? Por que meu pai não me dá? Mas eu tô precisando de agora, sabe? Essa questão da falta da noção do tempo ainda, que não tá bem construída, é complicado pra cabeça do moleque, sabe? E os pais, eles precisam ter uma certa paciência nessas coisas e aí saber explicar. Volta naquela questão do aconselhamento, né? Olha, meu filho, você precisa disso pra você realizar tal ação, sabe? Ou agora você não pode, mas mais tarde você vai poder, sabe? E aí, isso tudo também entra na questão das regras, dos limites, e é tudo muito complexo, sabe? Tanto pro pai quanto pro filho, pra se encaixar, pra essa engrenagem girar direitinho. E é nessa história de que os dentes da engrenagem não estão se batendo, que aí começa alguns conflitos, começa algumas coisas. Tudo, né? Sim, aí vão desandando, vai desandando. Puta, eu acredito piamente no aconselhamento, tá ligado? Tem uma frase que eu odeio, tem muitas frases que eu odeio, mas tem uma que eu odeio muito, que é: se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Caralho, eu acho isso um retrocesso tão grande, cara. Porque o aconselhamento, cara, é uma das coisas mais interessantes que você pode fazer pro adolescente. Tipo o exemplo que a gente deu da menina lá que começou a namorar. Vamos lá, o Wilde tem uma filha. Aí a filha dele, vamos dar um exemplo extremo pra ilustrar legal pra galera. A filha dele começa a namorar com um traficante. Aí o Wilde chega, né, você não vai namorar, não sei o que, ponto final. Meu, pior coisa, né, que pode acontecer. Você dá um aconselhamento embasado, você chega e fala assim: filha, você tá namorando com um cara que é um traficante. Qual que é a probabilidade desse cara tomar um tiro? Qual que é a probabilidade desse cara ser preso? Qual que é a probabilidade desse cara te envolver no negócio dele? Qual que é a probabilidade de você tomar um tiro? Tá ligado? Sim. Ah, eu quero trepar aqui nessa árvore e sair dando cambalhota. Filho, qual que é a probabilidade de você subir aqui e se fuder se você não sai do computador e não faz esporte? Qual que é? Tá ligado? Você dá o aconselhamento embasado, mostrando pra criança: meu, olha só o que você quer fazer, olha o que pode acontecer. Eu vou deixar você fazer. Eu não tô aqui pra te, sabe, impedir. Na adolescência, cara, qualquer tipo de impedimento é encarado como um confronto, né? É encarado como um desafio à honra. E aí a criança fala: ah, meu irmão, agora que eu subi nessa porra desse prédio aqui. É aquele negócio. A menos que, tipo, que a parada seja muito bizarra que ele queira fazer, aí você tem como pai, você: não, velho, você não vai fazer isso, não. Agora, exato, as coisas que você pode ponderar e tal, mano, é o seguinte: por mim, você não faz isso. Você não faz isso por causa disso, diz pra você dar os motivos e tal. Cara, a minha criação foi o seguinte: até hoje, isso pra mim é uma lei, uma das minhas leis internas, assim. Se eu não tenho a bênção da minha mãe pra fazer tal coisa, eu não faço. Desde sempre, sabe? Mãe, vou sair pra tal lugar, não sei o quê. Meu filho, você tem certeza, não sei o quê? Eu olho assim, minha mãe não deu a bênção. Ó, vai dar ruim. Não. Deixa quieto. Não... Sabe aquele negócio que, tipo, praga de mãe pega, tá ligado? Era um negócio que eu pensava: pô, velho, se minha mãe não curtiu por algum motivo e tal, meus pais não curtiram, não, assim, eu, pô, não vou fazer, tá ligado? Deixa pra depois, ou deixa eu pensar melhor no que é, nisso que eu quero fazer e tal. E hoje eu não faço, tá ligado? Posso fazer mais tarde ou depois. Ou não fazer, sabe? Mas, assim, sempre foi aquele negócio: não faça, mas ele sempre tinha o porquê. É isso, isso e isso, sabe? Quer dizer, não faça não, é. Por mim, eu digo pra você não fazer, por causa disso. Mas aí você... Então, tipo, se fizer, terá consequências, né? Eu não vou te amarrar. Se fizer, terá consequências. Aí você vê o que você quer fazer, né? Tem uma parte muito confusa também, que acho que aqui até bate um pensamento meio da Vanora, que foi inclusive a ideia para esse programa, que é a questão daquele divórcio, né? Divórcio dos pais e tal, quando a gente já vai pulando aqui para a vida adulta. E não só o divórcio físico, né? Daquela parada de você ir morar longe, de você se afastar porque quer, não sei o quê, mas da parte do divórcio intelectual, dessa separação de ideias, né? Que vem junto com isso que o Wilde falou, de que, pô, eu não faço nada se não tiver a bênção dos pais e não sei o quê, mas ao mesmo tempo você começa a entrar numa fase em que você fala: cara, meus pais, eles viviam em uma época completamente diferente da época de hoje. Então Sim. eu não posso mais esperar eles abalizarem tudo que eu quero fazer, me darem carta branca, porque tem muita coisa que eu vou querer fazer, o que eu vou fazer, que eles não aceitam. Eles não entendem, né? Isso é verdade. Essa cisão, você vai chegando numa idade em que, tipo, é normal ter essa cisão, sabe? E aí tem aquela questão de você pensar: pô, realmente, não adianta eu ficar batendo de frente, porque, cara, meus pais são de outra época, ou qualquer outro motivo, assim, que você... É claro que você tem que ponderar também de, tipo, de realmente você não tá fazendo uma merda, sabe? Um exemplo que eu tenho disso, que é o seguinte: há um tempo atrás, umas semanas atrás, a minha irmã, ela falou pra minha mãe que tava querendo ir pra uma balada, que é bem conhecida aqui em Recife, que é a Metrópole, que é uma balada conhecida, que é muito homossexual, sabe, que frequenta lá, que a gente em todo lugar tem balada que, tipo, é mais pra hétero ou matinê. Eu pensei que eu ia falar: essa balada é muito homossexual. Não. Que é uma balada toca YMCA à noite toda. Aquela ali é mais ou menos homossexual, de vez em quando rola uma Beyoncé, mas aí não... mas não tem show de drag. Essa tem. Enfim. E, só que aí é o seguinte. A minha mãe, ela não tava deixando, porque é aquele negócio. É, ela cresceu, que realmente é uma questão muito da época que ela veio, que ela tem esses preconceitos, sabe? Não é nada de que, tipo, minha mãe tá saindo na rua e atacando a comunidade LGBT, sabe? Só que é aquele negócio de que ela cresceu em uma época onde os adultos em volta faziam esse julgamento, sabe? E por mais que ela hoje saiba que não é assim, mas é uma parada que tá entranhada, que tá enraizada, sabe? E aí isso volta pra tudo que a gente conversou até agora sobre passando pela infância, juventude e tal, de que o que as ações do pai, dos pais e dos adultos, assim, acho que dos adultos em geral, porque às vezes a criança, além dos pais, tem muito o tio, a tia, os avós envolvidos, sabe? Vamos dizer assim, os adultos que cuidam da criança, o que eles fazem vão refletindo no pequeno, sabe? E aí ele vai crescendo e essas coisas estão lá, estão enraizadas, às vezes você pode até poldar algumas coisas, sabe? Vai poldando enquanto você vai crescendo. Só que tem muita coisa que fica. Tem uma outra parte de separação dos pais, que é a tal da separação emocional. Eu falo isso de cadeira, porque é uma experiência minha, eu sou divorciada da minha família, eu não tenho contato com elas há quase uns 7 anos, mas assim, não ter contato de não ir no Natal, de não trocar mensagem, de não saber se estão vivos ou se estão mortos. É esse tipo de separação. Mas assim, por que a pessoa lá decide se separar da família? Não é porque ela não torce pro mesmo time que o pai, tá? Isso não é motivo pra você parar de falar com sua família. Porque você não gosta da ceia de Natal, porque você acha seu pai o saco, porque você acha sua mãe o saco. A separação, quando ela ocorre na vida adulta, de uma decisão muito clara e muito pensada por quem está se separando, se desligando, na maioria das vezes, e como foi meu caso, é porque é ligada assim, olha, se eu continuar imersa aqui nessa situação, eu sei que eu vou correr risco físico, que eu vou correr risco psicológico, emocional e de saúde. Então assim, pra eu ficar bem, pra me preservar enquanto ser humano, pra continuar viva, vivendo minha vida, podendo existir, eu preciso me separar dessa relação pra eu conseguir poder exercer o meu direito de existir como uma pessoa humana com o mínimo de dignidade possível. Porque na vida adulta a gente também, isso não são todos os pais, tá? Porque assim, as pessoas, elas são adultas, elas são passíveis de falhas. Quando a gente chega na idade adulta, a gente entende, né, que os pais não são aquele super-herói que a gente acha quando a gente é criança, e que eles têm boas qualidades e bons defeitos. Mas assim como existem filhos execráveis, existem também pais e mães execráveis que não merecem os filhos que têm, ou que nunca vai estar preocupada com o bem-estar. Então assim, para esses casos, é ideal que a pessoa se separe. E não é uma decisão que você toma numa bela manhã de segunda-feira. Você vai refletir durante muito tempo a isso para tomar essa decisão. Lógico que tem aquela parte, a parte contra, porque assim, quem tá de fora da situação da família, que não é você, ou que não entende realmente o que você passou, você sempre vai ser a pior parte da história. Você vai ser a pessoa que cuspiu no prato que comeu, a pessoa que... pessoal, sempre uma pessoa execrável. Sempre tem a máxima do universo que é pai e mãe em primeiro lugar, respeite os seus pais, etc. Uhum. Só que toda regra tem sua exceção, né? Sim, porque assim, eu te respeito tanto que eu não vou continuar vivendo com você pra mim não voar na sua jugular e entregar sua cabeça numa bandeja de prata. Então assim, eu me respeito, mas eu também sei que a convivência com você não dá. Então assim, é melhor pra todo mundo que os ânimos se acalmem e que, sei lá, talvez um dia a gente possa voltar a se conversar. Ou talvez não, isso vai depender muito da dinâmica familiar, de como são as pessoas envolvidas. Mas isso não costuma ser muito falado. É importante a pessoa saber que se ela tá numa situação de merda mesmo, que ela tem a sua opção. E também para as pessoas que têm uma situação que a família é bacana e tal, mas que tira paciência, sabe? Porque às vezes você só não se entende realmente com a sua mãe ou com o seu pai, mas isso não quer dizer que você vá arriscar eles na sua vida. Para a maior parte das pessoas, resolve às vezes separado, tipo, olha, eu vou me mudar da sua casa, não é que eu te odeie, eu só quero viver minha vida de forma mais independente, mas eu vou continuar, tipo, te visitando, mantendo a par da sua vida. e querendo saber da sua vida, você vai continuar sabendo da minha, só que eu preciso desse espacinho um pouco mais reservado. E é diálogo, gente, aí é tentar construindo no diálogo. Se não der certo no diálogo, aí você parte para outras decisões. Mas o ideal é você conseguir manter uma linha franca de conversa, já que você é adulto e seus pais também. É o que poderia acontecer no mundo ideal, tá? Todo mundo se respeitando, se conversando, aquele negócio lindo, sabe? Sim. E é doido porque, assim, socialmente falando, né, a sociedade, ela coloca os pais nesse pedestal. E isso também é ruim, né? Do mesmo jeito que a gente falou da parte da educação e etc., aqui tem um reflexo oposto, né, da construção social. Isso é ruim, porque tem sempre aquela frase, você nunca pode levantar a mão para os seus pais, que é uma frase meio bizarra, porque tipo, você nunca pode levantar a mão para ninguém, caralho, a não ser em legítima defesa. Se for em legítima defesa, até para os seus pais. Se o seu pai estiver lá te espancando, te arrebentando de porrada, sim, claro, não posso bater nele porque ele é meu pai. Não, não é assim, também, peraí, pera lá. É um poder divino que... É. E a sociedade coloca essa galera lá em cima, tá ligado? Coloca lá. E você tem pais maravilhosos e você tem pais filhas da puta, cara. Quando você tem um pai filha da puta que tá nesse pedestal, é uma situação muito difícil. Eu também, sim, tenho um caso desse pessoal, tá ligado? Que eu nem falo, acho que falei no ACC uma vez, se muito... De uma coisa muito próxima a mim, que eu também me separei completamente, que também tava nesse pedestal que a sociedade coloca, tá ligado? De que não, você nunca pode discordar, você nunca pode ir contra, é a pessoa que te sustentou, é que não sei o que, não sei o que. De um belo dia eu pensei, caralho, foda-se, cara. Foda-se que essa pessoa fez isso, aquilo, se agora ela se mostra uma merda, tá ligado? Sim. Foda-se que a pessoa te sustentou durante 20 anos, se agora ela não entende a sua opção sexual, se agora ela não entende a sua opção profissional, se agora ela não entende a sua namorada, se agora ela não entende o seu namorado, se agora ela não entende que você não quer ter filhos, se agora ela não entende que você quer ter 50 filhos, tá ligado? E se isso for uma coisa extrema mesmo, de chegar nesse caso de você ter que se separar, de fato, de falar, cara, então não dá mais pra gente coexistir, tá ligado? Não dá mais pra gente conviver. A gente não pode mais ter relação nenhuma porque está sendo doloroso pros dois, pra ambos. A gente vê muito isso com, até hoje em dia, com opinião política, né? Teve um caso aí ano passado que um pai matou o filho por conta de opinião política. O cara era de um lado, o outro era do outro, ele deu um desentendimento em casa, o cara tinha uma arma. Por conta de política as pessoas se mataram, cara. Como então, pode, né, velho? Então, como pode? É bizarro você pensar nisso. Exato, e você vê que, tipo, o pai que tá nesse pódio, ele reconhece que ele tá lá em cima. E ele olha pro filho de cima pra baixo. É errado, por quê? Quando a criança tá adulta, e nessa parte do programa a gente já tá entrando, já tá dentro da vida adulta, ela já não é mais filho, criança, cara. Ela já é um adulto, sim, igual o pai. Ela já viveu, muitas vezes, ela já viveu muito mais experiências do que o próprio pai. Conhece muito mais sobre qualquer coisa que vocês forem conversar do que o próprio pai. Às vezes tem uma inversão de papel. A criança, que a gente tá chamando de criança aqui, o filho, já tá ensinando o pai. Já tá desconstruindo o pai, já tá aconselhando o pai, tá ligado? Que entra também naquele lance de que a pessoa vai ficando velha e vai meio que regredindo, né? Há uma infantilização e tem até uns estudos interessantes em cima disso. Que a pessoa vai ficando muito velha e vai acabando se parecendo muito mais com uma criança do que com um adulto com muita idade, né? É muito, sim, doido. E aí você não pode mais olhar de cima pra baixo, cara. Você tem que olhar no altura, no, nos mesmos olhos, na altura. E geralmente esses pais filhas da puta que estão nesse pódio, nesse palco, nesse pedestal alto pra caralho da sociedade, eles enganam a molecada na adolescência, na infância, pintando um quadro que a criança ainda não consegue olhar por trás, tá ligado? Tipo, o cara, sim, tá sorrindo na frente da máscara, mas por trás ele tá com a cara de mal. E a criança não consegue ver aquilo, porque, porra, é meu pai, cara. Se meu pai tá falando, quem sou eu pra falar o contrário, né? Pô, seu pai roubou dinheiro lá. Não, não. Eu tenho certeza absoluta que teve um mal entendido. Meu pai nunca rouba nada. E aí a criança não consegue ver. Mas quando você se torna adulto e você entende mais a vida, você olha pra trás e fala, caralho, meu pai roubou a vida inteira, velho. Meu pai roubou a vida inteira e só agora que eu tô percebendo. Porque, sei lá, meu pai ganhava R$500 por mês. Ele pagava 600 pau de aluguel. E a gente sempre tinha o videogame de última geração, as roupas mais caras, comer em restaurantes famosos e não sei o quê. Essa meu conta pai... não bate. Essa conta não bate, tá ligado? E, puta, vários exemplos assim que você só vai perceber lá na frente. E nada te impede de olhar pros seus pais e falar, meu, vocês estão errados. E eu não vou concordar com isso, tá ligado? Seja política, seja até futebol, como a Vanora brincou, mas no Brasil tem uns caras tão malucos de futebol que... É... é. tem um, aquela frase clássica também, né? É, deixa o seu filho escolher livremente o time que ele quer torcer e depois cubra ele de porrada livremente, né? Isso aí tinha até agressivo na década de 90. Ai, que horror! Né? Dos carros, cara. Era bizarro, assim. Ah, mas, grande é, muito, década muito complexo, de 90. Né? década de 90. É complexo. Tem muita gente que vira um refém, um escravo, vira uma mini criança mesmo depois de adulto, por não querer ter esse conflito, por não querer bater de frente, por olhar pra esse pedestal e falar, ah, não, cara, ali é a rosa lá da fera, tá ligado? Ninguém pode relar. E aí é uma bosta, né, cara? Você vai ver sua vida inteira como utensílio dessa porra. Sim. É escroto isso, velho. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo de um pesadelo, só vou voltar depois das três. Cara, eu tava vendo uma parada disso, de que assim, cada as crianças que viveram numa determinada geração, por exemplo, quem cresceu nos anos 70 e teve filho, eles fizeram uma parada totalmente diferente dos pais dele, dos anos 70, tá ligado? Eu me lembro que eu vi isso, que era o seguinte, que, tipo, os filhos da geração lá, Woodstock, hippie, LSD, tá ligado? Convergindo pra um viés bem mais conservador, porque na época, eles olhavam assim, caralho, véio, meu pai é muito maluco, mano. Eu não aguento isso. pra você ver como foi. E, tipo, eu já vi uns pensamentos, uns estudos assim, de que o mundo que a gente vê hoje é meio que esse reflexo de lá de 70, 80, tá ligado? Que era tudo muito doido. e a galera meio que deu uma, entre aspas, uma conservada, sabe? De tipo, ó, não vamos pra esse caminho não, vamos pra cá, pra não, a gente não ficar repetindo essa loucura, sabe? E aí você vê de que como a galera olha o plano geral, sabe? De como é possível alguém olhar o plano geral e que, porra, dá pra gente seguir esse caminho aqui que é melhor, sabe? E isso é muito de, tipo, você não subestimar quem tá próximo de você, sabe? Você não subestimar o outro. Desde criança até adulto, velho, sabe? É muito massa isso, cara. Eu, pronto, falando de novo do filho da minha namorada, sempre que eu vou lá, ele chega pra mim, tio Vinícius, vamos jogar, sabe? Aí ele adora eu jogar com ele, porque, assim, eu jogo, eu tenho essa, eu sou muito próximo de jogo, né, de computador, claro. E assim, eu não fico muito de eita, tipo, ajudando ele, ou tipo, ele perde no jogo, e tipo, não sei o que, tá ligado? O meu trato com ele é tipo, pô, joga aí, pô, tem que fazer isso aqui, não sei o que, não desiste não, sabe? Não, vamos fazer desse jeito que é melhor. E aí, tipo, a minha namorada fala, cara, ele gosta muito de jogar contigo, porque tu trata ele como igual, sabe? Claro que eu não vou fazer arrombado, joga direto na merda. Tá pra cara, né? Seu lixo. Seu lixo, tá ligado? Seu lixoso. Não vou fazer isso, claro, tá ligado? Até porque eu não ia fazer isso com ninguém. Mas é aquela questão, meu irmão, vamos lá, faz esse jeito. Olha aí, ó, tu passasse dessa fase aí porque tu fizesse isso e isso. Tem que lembrar disso, tá ligado? E é muito massa ver essas coisas, sabe? Sim, cara, é muito doido. Como não subestimar ninguém e tal. Sim, e você vê isso nas pessoas e você vê isso na história, como você bem deu o exemplo, sabe? Que a história, ela é cíclica e tem algumas partes que é como se fosse uma montanha-russa. Você tem períodos de conservadorismo alto, depois você tem uma liberdade maior, depois você tem mais uma, sabe? Tem sempre essa parada. No Brasil mesmo a gente teve isso, e dá até pra exemplificar. Que a gente teve todo aquele lance da República Café com Leite, depois a gente vem trazendo pra cá, teve todo o lance lá da guerra, descoberta, não sei o quê. Depois você tem o Woodstock com aquela maluquice, depois você tem ditadura militar, aí depois você tem essa parada dos trabalhadores, que veio uma coisa mais populista, olhando pro povo. Teve agora o pico da coisa do PT lá e tudo, bem esquerdo mesmo, lá no talo. E aí agora a montanha-russa mudou de novo e tá indo pra um lugar muito conservador, e as eleições desse ano também vão trazer mais conservadorismo, podem esperar isso, e lá na frente vai voltar mais o populismo, e é sempre nessa parada, e em todos os lugares do mundo, cara, se você pegar até Estados Unidos, lugar mega desenvolvido, pô, lei seca americana, os caras ganhou a guerra e ficou maluco, cara, começou a encher o rabo de cachaça, e violência, e droga, e maluquice do caralho, o nego teve que tomar atitude, e também vem nesse pico. Se isso acontece com a história, países, com continentes, com o planeta Terra, imagina com as pessoas, ainda mais que a gente tá falando aqui de criança, tá ligado? Na cabeça dele, meu irmão, tá uma maluquice da porra, cara. Pô, mano, criança ele vive, ele tá montado no carrinho da montanha russa, meu irmão, até sei lá, velho, perto assim da vida adulta, sabe, de quando ele ganha mais independência, essa montanha russa tá muito doida, assim. Claro que acho que chega uma idade que o caminho vai mais reto, assim, sem muitas elevações e depressões, sabe? Mas nesse momento, velho, de criança até adolescência, até quase a vida adulta, é foda, velho. É muito louco, é tudo, velho. É aí os pais em casa, os amigos na rua, o colégio, tá ligado? Porra, o colégio, velho, eu mesmo que eu tava pensando. Eu não sei se vocês lembram de um. Não sei se vocês viram, na verdade, um vídeo que viralizou assim, de um menino que ele tava meio acuado assim na parede, e um monte de gente no colégio rindo dele e tal, tá ligado? E aí que fizeram. Aí fizeram um texto dizendo de que como o colégio, né? E aí a gente pode estender isso pra geral, né? Como o colégio é uma parada mega opressora e filha da puta, tá ligado? Onde você tem que ser, tipo, um predador sempre, tá ligado? Pra não cair numa armadilha. Não virar preso, enquanto isso a sua cabeça tá a mil, de tipo, pô, será que aquela menina que eu gosta de mim? Será que eu vou me fuder no na prova, eu tenho que estudar, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que fugir do cara que tá me fazendo bullying. Exato. Sabe? É muita coisa na cabeça, e aí, tipo, a criança tem isso, aí os pais também, que pelo menos como, eu penso assim, se a maioria dos pais eles forem realmente preocupados com seus filhos, eles estão com, vão ter um pensamento também nessa cabeça, pô, como é que será que meu filho vai estar? Será que ele tá bem? Será que ele não tá? O que é que tá acontecendo? Às vezes isso cai muito naquela questão da super proteção, sabe? Que, claro, uma coisa é você proteger o seu filho, outra coisa é você botar uma caixa de titânio blindado em volta dele, sabe? E ele não pode nem dar um passo pro lado que, meu filho, não faça isso que você vai se machucar. Que isso também é uma bosta, sabe? Sim. É o famoso, criança cresce, criar o filho pra si, não pro mundo, né? Então, é muito parecido com os pais millennials, que hoje em dia eles são os pais helicópteros. Porque eles não param quietos, não deixam a criança. Porque assim, a criança tem que dar uma estopada na vida, sabe? Sei lá. Você fala que a tomada dá choque, mas fatalmente talvez ela tenha que colocar o dedo lá, levar um choquinho pra entender como é que funciona. Eu aprendi assim, velho. Eu só aprendi que a tomada dá choque quando eu botei um fio e tchim, levei um choque. Metade do meu corpo ficou meu paralisado e nunca mais. Mas tua mãe e teu pai avisaram antes, não avisaram? Não, com certeza eles avisaram, mas eu fui lá, peguei um fio e. O da hora que lá em Pernambuco é 220, então o choque 220 é muito mais gostoso, não é só puta merda, verdade, né? Você sente o músculo assim, tá! Aí você, meu Deus, ai, meu braço! Na hora você fica meio sureto, caralho, maluco, que porra é essa? Exato, cara, é muito doido, mas também é uma espécie de trauma, né, como a gente falou lá no começo. O trauma não é só aquela coisa ruim, bizarra, não. É doloroso, o trauma é a alteração, é a mudança, qualquer tipo de mudança é dolorosa. Você muda de uma casa para outra, é um saco, né? Você vai para um bairro novo, você não conhece ninguém, só de mudar os móveis é uma merda, eu já mudei mais de 10 vezes, sei bem como que é isso. Aí geladeira e risca tudo, sei que lá, tudo é doloroso, mas esse tipo de trauma ensina, cara. Os traumas ensinam, tá ligado? Não é só trauma de você bater nem nada, esse trauma que o Ed falou, de tomar um choque, subir na cadeira, de se relacionar com uma pessoa assim, assado, sabe? Ou de botar muita expectativa em alguém, e aí a pessoa não faz e você se decepciona, ou coisa do gênero. O pai tem que estar ali do lado, meu, pra chegar e trocar ideia e falar, meu irmão, não é o fim do mundo, isso aí é a vida. Você fez uma parada, ação e reação, né? Fez uma ação... teve a reação, cabe a você refletir agora o que você vai fazer com a consequência disso. Como você vai agir com isso que a vida te entregou. Porque não adianta mais ficar chorando que a vida não vai voltar. Não é o tanto. Levanta e anda, tá vendo? Quase dei um spoiler de... Segura, segura. ia ser ao vivo. Nossa, eu vou até uma segurada agora. Eu ia chorar muito. Nossa, o Pedrinho implodiu, tá ligado? Ele... Meu Deus do céu, eu não sabia que eu conseguia puxar a ar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. To be good looking, cause he's so hot as she. Come together right now. Of me, the deal, not the deal. The deal, deal, down the day. Aquela piada do cara que foi na casa do sogro, né? Conhecer a família e tava doido pra... Tava com dor de barriga, se peidando. E aí ele tinha um cachorrinho da família que veio e ficou bem embaixo da cadeira dele. Aí ele falou, ah, vai ser esse cachorro mesmo, o bode expiatório. Aí ele peidava e falava, sai, Totó. Peidava e falava, sai, Totó. E tinha a velhinha, né? A vovó, assim, do lado dele. Aí depois do terceiro peido, ele falou, sai, Totó. Aí a velha falou, sai, Totó. Daí antes que ele caga na sua cabeça... Essa piada é muito antiga, velho. Sempre que se contava piada, tempo bom. Eu era sucesso. Pô, mano, eu também, velho. Tinha um tio meu que toda vez ele chegava e tem piada aí. Aí eu ficava contando e ele ficava rindo pra caralho. Aí, tipo, passaram-se os anos, eu não contei mais piada. Aí ele veio falar comigo, veio contar piada e ele contava as minhas, tá ligado? E eu só naquela. Tio, eu pensando, mas. Era fui eu que te ensinei. É foda, hoje em dia a galera não tem mais aquele requinte pra entender certo tipo de piada. Não tô nem falando de piada politicamente correta, não. Piada mesmo normal, assim, a galera não acha graça mesmo. Eu falo, ah, não, cara, tem que ter um essa um do humor. Totó, não? Então, tem que ter um humor refinado muitos anos no boteco, bebendo cerveja e ouvindo merda, tá ligado? É, quem você conhece que frequenta boteco de raiz mesmo, dessas pessoas mais jovens? É, verdade, o boteco tá acabando, né, velho? Só a galerinha antiga lá e já era. As pessoas não sabem mais linguajar de boteco mais? Sim. Nem na padaria, de vez em quando eu vou na padaria lá tomar um café com leite. Tomar uma na padaria, cara. Essas paradas. Vou tomar uma cachaça. Aí eu falo, bota aquela que matou o guarda. E o cara não me compreende. Eu falo, ah, esse cara é muito, muito moderno. Nossa, sério? Aquela que matou o guarda. Quando eu entro na padaria, chega e cresce um bigode em mim, tá ligado? E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.